Não faças barulho. Olhem para a criatura, não deixe que te veja. Ai, puta, que está com esse foda? Que pivete! Pois é. Cheira masturro. Ah, deve ser dos pesticidas. Cheiram tão mal. Uf. Eu vou-me embora daqui. Vou à procura de uma nova casa, longe daqui. Num sítio onde não haja pesticidas. Ah, deve estar a sonhar. E descobriu algum? Pois, por agora, ainda não. Que pena. Como se chama, senhora? Eu sou a Dona Abelha, operária de profissão e nascimento. E a senhora? Muito gosto em conhecê-la, Dona Abelha. Eu sou a senhora doutora Abelhoana Marielha Abelha, agente especializada de polinização, doutorada pela Universidade Real das Flores. Oi, sim senhora, deve ser muito culta então para ser doutora, e com esse nome todo então. Aham, você é tão especializada em polinização como eu, é apenas uma formalidade. Ah, estou a ver, pois. Então, o que a traz a si por aqui, senhora doutora Abelha? Eu vivo aqui. Sou uma abelha solitária. Vivo no topo daquela árvore ali. Solitária? Sim, muitas de nós são, na verdade, solitárias. Não construímos colmeias. E algumas de nós também não produzem mel. Então, não trabalham, então. Serão como as cigarras que passam o dia a cantar. Lalari, larará. Ora essa. As cigarras podem muito bem cantar, mas também são polinizadoras como nós, as duas. E cantam muito bem. Olha, eu trabalho, e muito. Sou uma operária, se sou. Como todas as outras abelhas na minha colmeia. Somos 80 mil operárias, 400 zangões e uma rainha. Veja só que grande colmeia. É verdade. Temos quase tantos habitantes lá na colmeia como há pessoas aqui em Braga. E já, agora, se me permite, quanto mel produz a senhora Dona Abelha? Olha, com o trabalho de uma vida consigo fazer quase 5 gramas de mel. Claro que com um tempo de vida de 40 dias temos que nos despachar. Não há tempo a perder. A vida é curta, minha amiga. Se é... E para que a senhora trabalha, se permite a questão? Eu trabalho para a minha rainha. Todas juramos protegê-la com as nossas vidas. Desculpe, vou só cheirar esta florzinha. Aquilo cheirava muito mal. Ando tão preocupada. Pois, claro que sim. Olha, isto é um problema muito grave. Veja lá. Ah, não me sinto nada bem hoje. Devo estar doente. Olha, já fiz mais de 35 voos hoje. Devo ter passado umas 30 mil flores. Pelo caminho, comi algum néctar e fui recolhendo algum pólen. Será que eu devia experimentar uma dieta nova? E comia o quê? Chocolate, pastel de nata, pão de ló, mexicano, bode berlino, queijada, brigadeiro, jesuíta. Está a falar a sério? Claro que não. Oh, que pena. Por quê? É que nós só nos alimentamos de néctar e pólen. Néctar e pólen para fazer mel. Bem que podíamos criar algumas receitas, mas ultimamente o mel já não é tão bom como era antes. Nós não podemos parar de visitar as flores, nem de comer o mel que nós próprias fazemos. Ah, chame-lhe néctar, chame. As flores neste campo que a senhora andou a visitar foram tratadas com pesticidas. Já andei a perguntar, mas os funcionários não me ouvem. Vão continuar a aplicar pesticidas aqui no campo. Era isso que eu temia. Por isso é que cheiravam tão mal. Mas olha, já que falo nisso, eu tenho sentido que o néctar está cada vez menos nutritivo. Cada dia me sinto mais fraca com esta alimentação. Correto. As flores tratadas com químicos têm néctar menos nutritivo, assim como as geneticamente modificadas. Há muita abelha a passar por fome nesses campos. Ah, pois. Os químicos são como os ácaros das abelhas. Quando dás por ela, estão por todo o lado. Os animais humanos desenvolveram pesticidas e dizem que não nos fazem mal. Mas os pesticidas estão a matar as abelhas. E não só. Também fazem muito mal às pessoas e aos outros animais e insetos. Se fazem, são uma autêntica praga esses pesticidas. Uma peste. Já tenho visto estes dias muita abelha doente. Outras perderam a memória, veja lá. E o sentido de orientação. Desculpe, esqueci-me. Do que é que estávamos a falar? Pois, é isso que dizia, Dona Abelha. Um problema. Os pesticidas causam irritação e perda de... Ah, não me lembro ao certo o quê. Memória! Perda de memória. Ai, sim que sim que sim! Eu vi muitas abelhas doentes na minha antiga colmeia. Foi também por isso que fugi à procura de uma nova casa. Que infelicidade. Se ninguém fizer nada, cheira-me que a nossa grande espécie vai desaparecer. Muito à custa desses pesticidas. Ah, temos que fazer alguma coisa. Os animais humanos não podem continuar a espalhar químicos por aí. Matam as plantas todas e depois nós não temos o que comer. Uma em cada 10 espécies de abelhas já está em risco de extinção. As extinções causadas pelo caos climático começaram há muitas décadas. Embora só se tenha começado a falar sobre isso recentemente. As abelhas estão a desaparecer. Olha, doutora, se continuarmos assim, muitas espécies vão extinguir-se para sempre. Está a ocorrer a maior e mais rápida crise global da biodiversidade desde que o meteoro acabou com a era dos dinossauros. Os dinossauros? Isso foi há muito tempo! Pois foi. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. E a nossa espécie sobreviveu. E se nós tivéssemos sido extintas, juntamente com os dinossauros, o planeta nunca teria se recuperado. Ai, ai, ai, ai. Olha, isto vai de mal a pior, eu sou criativo. É, em todo o mundo. As cidades dos animais humanos continuam a crescer cada vez mais. Aliás, aqui mesmo, na nossa cidade, continuam a construir muitas casas. Há cada vez menos abelhas e mais estradas, carros, edifícios. Veja lá. Os animais humanos crescem que nem cogumelos num bosque. As grandes florestas estão a ser destruídas para os animais humanos plantarem monoculturas. As monoculturas são desertos biológicos, onde se planta somente um tipo de vegetação. O planeta está a ser envenenado e os habitats estão a ser destruídos. Mas sem a polinização das abelhas e dos outros insetos, essas frutas e vegetais nunca poderiam sequer existir. Nós, senhora Dona Abelha, estamos a ser usadas nas plantações. Verdadeiramente, fartamos-nos de polinizar. Somos nós que polinizamos todas aquelas flores! Exatamente. Nós somos agentes especializados de polinização. Uma abelha pode visitar até 40 mil flores por dia. Veja só, você foi um tanto preguiçosa ao ter polinizado somente 30 mil. E também, como todas temos que comer, procuramos flor em flor o doce néctar que as plantas produzem para nós, que encontramos nas flores. Em troca, nós transportamos o pólen de flor em flor, o que permite a fertilização das flores e a criação de sementes. Ou seja, ajudamos as flores a reproduzir-se. Depois de nós polinizarmos as flores, ocorre a fertilização. Ou seja, a flor desenvolve-se e transforma-se em frutas. Ou vegetais. Isso mesmo. Só há frutas se houver polinização. E quanto melhor fizermos nosso trabalho de polinizar as flores, mais saborosas serão as frutas e os vegetais. O nosso trabalho diário é o que faz com que as flores das árvores e das plantas se transformem em maçãs, abóboras, feijões, tomates, abacaxis, melancias, cenouras, cebolas, melões, uvas, peras, bananas, laranjas, limões. No total, 4 em cada 5 campos de cultivo dependem da polinização de animais e insetos. Ou seja, sem o nosso trabalho não haveria todas essas frutas, nem vegetais. É um trabalho invisível aos olhos dos animais humanos. E eles não param, nos param na dica de nada. Exatamente! E sem nós não teriam o que comer. É verdade! É isso que significa a segurança alimentar. Ter comida boa e suficiente para todas e todos. Mas, infelizmente, os polinizadores estão ameaçados. Aliás, muitos insetos como nós já desapareceram. Pergunto, o que aconteceu com eles? Morreram todos. Olha lá, olha lá. Os animais humanos terão cada vez menos frutas e vegetais porque há cada vez menos polinizadores. E há cada vez mais animais a passar fome no mundo. Já há muitas criaturas que, como nós, abelhas, estão a sofrer as consequências desse ataque constante à natureza. O problema é que agora são os mais pequenos que estão a sofrer as consequências dos maiores. Das abelhas às formigas, as populações estão a diminuir muito. Se estão a diminuir muito, os invertebrados como nós são os que mais sofrem com as ações dos animais humanos. Receio que mais da metade das formigas do mundo, por exemplo, já tenha desaparecido. E se continuarmos assim, as abelhas vão pelo mesmo caminho. Já há muitos anos que se fala nisso. Chamam-lhe a desordem do colapso das colmeias. Só que, como disse Albert Einstein, se as abelhas desaparecerem, a vida na Terra duraria apenas 4 anos. Mas, olha, doutora Abelha, como é que a senhora sabe tantas coisas? Eu sou parte de uma longa linhagem de abelhas, que geração após geração estudou o mundo nosso mundo e aprendemos com os problemas das gerações anteriores. E o que podemos nós fazer para salvar a nossa espécie? Os animais humanos são, afinal, ou não são, nossos amigos? Pois é, nem todos os animais humanos são maus. Sim, temos de preservar a biodiversidade. Respeitar os limites dos ecossistemas, alterar o meio ambiente o mínimo possível. A destruição dos ecossistemas e dos ciclos naturais leva a guerras, fome e pobreza. Começa um jardim, deixa a erva crescer, atira uma bola de sementes! Pois é, os animais humanos têm que aprender a conviver com as outras espécies e perceber que se matarem os insetos todos, não terão o que comer. Se cortarem as árvores todas, não terão o que respirar. E se matarem os animais todos, ficarão sozinhos no mundo. Pois é, e contamos com todas e todos vocês aqui para nos ajudar.